Ok. Olha aí, Slipknot aí, galera. Ai, eu sou demais, vai falar. É, né? Bom, então, vamos dar início aos trabalhos de hoje na sessão ordinária da Câmara Municipal da Rádio Nokita. Prossiga. Uma garota canadense que ficou conhecida como a princesinha do rock. Tem sua grife de perfume, sua fundação social e é produtora musical. Participou de filmes e tem 4 discos gravados com vários singles. Rebeldias à parte, Avril Lavigne é o tema de hoje da Rádio Nokita. E com ele de novo. Marcos Paulo. Marcos Paulo, vai pro inferno. Não, obrigado. I want to find a long year. Hey, oh, let's go. Take me down to the paradise. Hey, oh, let's go. Bom, iniciando os trabalhos de hoje. Olá, Marcos Paulo. Olá, tudo bem, Bento, contigo? Estou bem demais, cara. Né? Oi, Ellen, tudo bem com você, Ellen? Eu tô joia, tô ouvindo meu estômago roncar, velho. Nossa, que emoção. Todos Nossa. Estamos com o estômago roncando aqui agora. Você também tá, não tá, Marcos Paulo? Eu deu aquela vontade agora ali na sala de comer um churrasco. Ó, oh, churrasco já passou. Rola. A gente tava ali na lanchonete discutindo a programação da rádio de hoje, eu e a Ellen, e ela comendo uma coxinha. Não a minha, porque eu não tenho uma coxinha, eu tenho uma coxinha. Ó! Oh. Olha só, rapaz. Ó. Não, eu tô falando que eu não okay, tenho uma coxinha okay. Porque eu não sou um carinha magrelo, eu sou encorpado, então eu não tenho uma coxinha, eu tenho um colchão. Encorpado de gordura! Exatamente, mas eu sou encorpado, eu não sou gordo, é diferente. E eu tava tomando um caldinho de frango. E, bom, Avril Ramona Lavigne nasceu no dia 27 de setembro de 1900. Avril Ramona Lavigne. Repita. Avril Ramona Lavigne. Prossiga. Nasceu no dia 27 de setembro de 1984 em uma família católica de classe média em Belleville, cidade canadense que possui uma população de 5 mil habitantes. De sua ascendência francesa, é filha de John e Judy Lavigne. Poucos meses depois de seu nascimento, mudou-se para Napanee, onde passou sua infância e adolescência. Aos 2 anos, Avril já cantarolava as canções gospel e country. Devido a isso, sua mãe apelidou de Little Songbird, pequeno passarinho cantor. Oh, oh, que medo! Oh. Bom, é... Poucos anos depois, ela começou a cantar nos corais na igreja da cidade e depois disso passou a cantar em feiras e exposições de gado. Momento vaqueiro da Rádio Nokita! Yeeha! Não, vamos aí. Não. Bom, é... E com 12 anos, ela aprendeu a tocar violão de seu pai. Com seu pai, né? Aos 13, em 98, a Avril venceu um concurso de canto promovido por uma rádio local e que concedeu ao vencedor o direito de dividir o palco com Shania Twain. Sim, notável... pergunta, quem é essa mulher? É uma notável cantora de country dos Estados Unidos. Meus pesos, gente, aí. Bom, a Avril se apresentou para um público de aproximadamente 20 mil pessoas e pouco tempo depois contratou seu primeiro empresário, que havia notado a experiência da Avril quando ela tinha 14 anos de idade e estava se apresentando em uma livraria no Canadá. Um tempo depois, ela ainda chegou a fazer uma participação no CD Country Gospel Queen Spirit, de Stephen Matt. Abandonou a escola aos 15... Ó, oh, gente! Abandonou Denúncia. A escola aos 15! Fez o sucesso do caralho! Se eu largar a faculdade agora, eu tô fudido pelo resto da vida! Denúncia agora aqui, ó! Ellen, não, eu sei que é uma pergunta que não é muito auspiciosa de fazer uma moça, ainda mais uma moça na sua conjuntura. Mas diga aos nossos ouvintes que você fez o um comentário, né? Que a Abril abandonou a escola aos 15. Se você abandonar a faculdade agora, você tá no... Tô fodida. Quantos anos você tem? Eu tenho 20, velho. Tá vendo, gente? É velho. Siga mesmo, o exemplo, gente, da Ellen. Não siga o exemplo da Abril, viu? Estudem. É assim, eu não vou ganhar muito, sabe? Porque eu resolvi fazer logo jornalismo. Nós lado jornaleiros pobre não da família, temos uma... né? Não é nada, não, a gente leva em conta a barriga. Bom, ela abandonou a escola aos 15. Aos 15, a Ebro, não a Ellen. A Ellen está firme na faculdade conosco. Graças a Deus. Amém. E seus pais concordaram em mandá-la para Nova York para tentar a carreira de cantora. Nessa época, a Ebro já havia descoberto sua preferência pelo rock and roll e gravou a primeira fita demo que chamou a atenção da LA Reid. E ela assinou um contrato de mais de $1 milhão em dezembro de 2001 com o presidente da gravadora Artista Records, o produtor Antônio L.A. Reid. Vai tomar no toba, velho! Não. Vai tomar no toba. Vai ter a bunda virada pra lua, assim, lá nos infernos. Fosse... Vou cantar, vou virar cantora. Não, só vamos sua voz a banda, aí. Vamos aqui, ultimamente, montar a música gospel tá fazendo mais, assim, sucesso. Entra no coração das pessoas. Casa. Então eu vou virar entra pra lua. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. É o Splash. Sara todas as feridas. Momento Michael Jackson da Rádio Noguida. Bom, quais comentários você tem a nos agregar? Ah, já deixando a deixa aqui pra ela aqui. É o Ellen, solta sua voz aí. Vai que esse Antônio L.A. Reid ouça sua voz e queira conversar com você. Vai. Meus pêsames, eu não sei cantar, gente. Aliás, eu sei cantar. Ah, não, nossa, cara. Que é isso, velho? Ai, eu sou muito afinada, velho. Mamãe que deu a voz assim de pato rachado, sei lá, Taquara Rachada. Isso. Conhecida a Taquara Rachada. É não sei o que é isso. Taquara Rachada. Bem-vindos à Rede Globo, estamos ao vivo em definitivo diretamente da Rádio Noguita. Onde o ele, Marcos Paulo, falou algo que a Ellen não... Acho que ele falou errado. Enfim, vamos dar sequência. Mente poluída. Depois na gravação a gente acho confere que isso. Ellen. Eu não sei que. Não, velho. Eu não fumei droga, eu juro pra você. A gente fuma. Notas maconha com a Daniela. Viu? Bom. Fala que eu fumo não, vai com minha mãe e me foge depois. Tá doido? Fumo não, hein, mãe? Vamos dar sequência, então. As drogas da L.A. à parte, os erros de os erros de pronúncia do Marcos Paulo também. Vamos poluída aqui, barulhinho da caixa de som. Bom, então vamos ficar agora com a música, a primeira, o cara, antes de anunciar aqui essa música, cara, foi o primeiro clipe de rock que eu vi na minha vida, velho. Não, meu foi do Rammstein, foi muito massa, muito louco, muito... O meu foi esse, acho adorei. Que foi a... Adorei. Daqui a pouco a gente vai falar nessa polêmica aí sobre a respeito do nome dela, que até hoje me confunde bastante. Mas enfim, foi o clipe dela, dessa música, que, sei lá, velho, me abriu a mente. A música Skater Boy. Skater Boy aqui no roteiro tá escrito Skater Boy, só pra deixar bem claro aqui. Que não é só eu que erro, não, mas o é porque onde também. Eu peguei a grafia, ah. Onde não, eu peguei não, pra fazer não, o roteiro, não, a grafia não, tava não, assim. Não, tá assim desse jeito, deixa passar. Todo mundo erra nessa vida. Não. Vocês estressam demais, tem que cantar. Bom. Vamos lá. Sem cantar não, gente. He was a boy and she was a girl. Can any more obvious? Não, deixa a música cantar punk, aí agora. Deixa ela cantar ballet, aí na música. One more can I say Skater Boy, minha gente. Deixa ela cantar aí, vai. He was a boy, she was a girl. Can I make it any more obvious? Bom, e vocês curtiram Skater Boy? Eu coloquei pra trás. Bom, durante esse tempo, Avril Lavigne lançou 3 álbuns de estúdio, sendo ele Let Go, Under My Skin e The Best Damn Thing, de 2002, 2004 e 2007. Nesse tempo, a Avril teve 2 gravadoras, sendo ela a Artista Records e a RCA. O motivo pela qual a Avril deixou a artista e se juntou à RCA foi o fechamento da Artista Records, né? E durante esses anos, a Avril realizou 5 turnês. A Try to Shut Me Up Tour, Live by My Surprise Tour, The Bonus, Promotional Tour e The Best Damn Tour. Olha que inglês do time. Repita. Bom, em 2004, Avril Lavigne começou a namorar Derek Whibley, vocalista da banda Sum 41. Hã? Quer repetir mais, não? Não, obrigado. Bom, ele pediu ela em noivado em 2005. Cara, olha que interessante. Eles começaram a namorar em 2004, noivou em 2005 e casou em 2006, velho. Aí ele não suportou a mulher e foi embora. Exatamente. Bom, eles casaram em 2006, ela com 21, ele com 26. E a cerimônia foi realizada em uma propriedade particular em Montecito, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Interior. Não. Estavam presentes cerca de 110 convidados e a Avril usou um vestido diferente dos tradicionais, composto por uma gola e tecido longo. Foca aí que começa a história. Ele acabou com a Avril. Ela virou uma patricinha. Ela acabou com o coração pop, nesse exato momento. Não, nem punk, mentira, era pop. Ela ainda era meio rebelde. Não, aquela ficou muito ruim. Muito ruim. Avril agora que volta, que renasce, aquele todo lindo escolhido, todo colorido, de verde. Ela vai usar preto de novo, acaba se pretendo. Bom, então pode anunciar a próxima música, ou o Max Paul ainda quer falar alguma coisa? Olha, essa Avril aí, eu quero te contar um negócio. Eu vou divulgar daqui a pouquinho mais. Repete, e mais informações. Ela é muito legal. Exato, ela é muito gostosa. Vou divulgar também depois um esquema que ela usa pra ela se manter. Eu prefiro a Avril. E como eu vou divulgar depois. Ô, pessoal, aqui ó, caralhada. Daqui a pouquinho vou divulgar aqui, ó. Tem informações exclusivas. Informações exclusivas de arroba o Marcos Paulo. De como ela se mantém a mesma pessoa de 12 anos atrás. Ok, ok. Vou falar. Vamos escutar a música agora então, Marcos Paulo. Deixa as revelações sobre a eterna juventude de Avril Lavigne para mais pra frente. Ficamos agora. Vamos escutar agora. Ficamos agora com a música Smile. Smile me lembra Charlie Chaplin. And that's my. Enfim. Não. Olha aí. Momento. Não tem alguém me ligando. Tô adorando isso. Vamos lá. Momento celular da Rádio Noguita. Bom, já que você tem que se ir, Ellen, até mais pra você. Dá um tchau bem. Dá um tchau bem pros ouvintes. Essa Bom, foi a Ellen aqui na. Enquanto a Ellen vai embora, a gente vai tocar música. Não, se vai, eu sei, gente. Porque é aquela música. Tchau, Ellen. Tchau, Ellen. Tchau, Ellen. Tchau, tchau Ellen. Ellen. Tchau, Ellen. Tchau, Ellen. E a Ellen vai indo embora e vocês vão escutar Smile. Tchau, Ellen. Tchau, Ellen. Tchau, Ellen. Vai. Tchau, Ellen. Tchau, Ellen. Tchau, Ellen. Smile. You don't really give a shit. You go with it, go with it. 'Cause you're fucking. I feel like it. All I wanna do is lose control. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. And that's why Bom, e essa aí foi Smile, vocês curtiram agora Smile. E em 15 de setembro de 2010, a cantora inaugurou a The Avril Lavigne Foundation, RACS, sua fundação filantrópica que tem como objetivo ajudar crianças e jovens que sofrem de qualquer tipo de deficiência e doenças graves. RACS, a sigla do nome da fundação, significa Respect, Opportunity, Choice, Know and Strong. Traduzindo aí pro português, respeito. Traduz aí, Marcos Paulo. Vamos aqui então, traduzindo: respeito, oportunidade, escolha, conhecimento e força. Aí, ué. Opa! E o Bento deixando o microfone cair agora, meu Deus! Ai. Legal. Bom, a cantora disse que a ideia era de criar a instituição veio de ver experiências de vida dos seus fãs que sofreram deficiências ou doenças graves. Vamos tentar fazer uma voz de mulher aqui pra imitar. Significa muito pra mim poder retribuir para as pessoas que me inspiram tanto. Disse a cantora. Não é exatamente ela agora nessa vozinha de mulherzinha taquara rachada, numa imitação barata da Rádio Noguitar. Bom, a fundação tem parceria com outras instituições, como a Easter Seals, Make-A-Wish Foundation e a The Nancy Davis Foundation for Multiple Sclerosis. Olha o inglês do menino. Para ajudar a arrecadação, Avril lançou no final de setembro de 2010 um livro em língua inglesa chamado Avril Lavigne Celebrity with Heart, tipo Avril Lavigne, celebridade com coração, que contém mais de 100 páginas. Gastando aqui com a própria emoção. Né? Bom, após ficar 4 anos sem algum lançamento, Avril Lavigne lançou seu quarto álbum de estúdio intitulado Goodbye Lullaby, do dia 8 de março de 2011. Ela descreve o álbum como o mais sentimental que já fez. O disco rendeu 3 singles, What the Hell, que foi tocada agora há pouco, Smile e Wish You Were Here. Olha lá, rapaz. Não, repete aí de novo aí, esse último. What the Hell, Smile e Wish You Were Here. Não, me diga agora aqui, agora. Fala, Marcos Paulo. Faça sua propaganda da sua escola de língua inglesa aí. Vocês sabem aquele programinha que baixa música chamado Ares Galaxy ou alguma coisa assim? Então, eu vou lá, baixo as minhas musiquinhas, escuto, vou lá no Letras Terra e vejo a letra lá. Às vezes eu vou no Cifra Clube mesmo e pego a cifra lá e aprendo a tocar essa porra dessa música aí. E eu aprendo desse jeito mesmo. Ah, é, né? Nosso inglês é perfeito. Sei. Bom, tipo assim, traduzindo o nome dos singles desse álbum aí é Jab é Isso, What the Hell, né? Jab é Isso, Sorriso, Smile e Wish You Were Here. Tipo, desejo que você esteja aqui. Olha lá. Wish rapaz. You Were Here. Wish, desejo you, você. Were star, mais ou menos por aí, e here aqui. Nossa, desejo que você esteja aqui. Esse Bento aqui tá me admirando pela sua capacidade de tradução. Traduz então o nome do álbum dela. Goodbye Lullaby. Bom, vai goodbye lá. É adeus, né? Não é falando em português mesmo, é goodbye. Goodbye e Lullaby, eu não sei o que é isso. Não sabe! What the hell is that? Já é isso. Lullaby, não sei. A gente vai procurar e depois passa pra vocês. Bom, então a gente vai curtir musiquinha. Agora, Marcos Paulo, você vai falar alguma coisa. Daqui a pouco eu vou divulgar. Ok. Vi e vou falar dela. Bom, então a gente vai escutar a musiquinha agora. What the Hell. Vai lá, canta aí. Oh my life is good. Bye não, now. Bento, eu tô pedindo não pra você desculpa. Cantar, é pra Ellen cantar. Canta. Canta Ellen não. Olha aqui, rapaz. Canta aí. Ela foi embora. É. Estamos tristes. Ela foi embora. Canta aí, canta. What the Hell. Ah, cara, antes de tocar a música, um comentário interessante dessa música é... Diga aí. No clipe dela, cara, é um puta de um clipe de propaganda que só mostra os trenzinhos da Sony. Ih, foi esse mesmo? Ah, eu sei. Não é, todo artista faz isso, né? Porque você não sabe, né? Mas não tão descarado igual nesse, cara. Uai, uma forma de ganhar dinheiro aí. É, merchandise. Ué. Bom, então a gente vai curtir Mas What the Hell. Que foi exagerado, foi, né? A gente vai curtir agora o What the Hell, depois a gente fala mais do que. Mas foi assim, é a lei do capitalismo, né? What the Hell. Bom, vocês curtiram aí agora What the Hell com a nossa artista de hoje, Avril Lavigne. Ô Marcos Paulo, me responde uma coisa. Tem uma polêmica aí que eu não sei o resultado disso tudo até agora. É Avril ou Avril? Olha, se você tá lá nos Estados Unidos, se você é americano, Você tem que pronunciar Avril. Aquele estilo bem, bem, bem, bem pegado do sotaque californiano. Não, mas ela é canadense. É, por aí. Mas ela trabalha nos Estados Unidos, tá lá fazendo sucesso. Agora, se você estiver fora dos Estados Unidos, no Brasil, você fala Avril, Avril, Avril, Avril Lavigne. Bom, então vamos dar continuidade, então, que nós temos horário para cumprir, nós temos um pouco. Bom, então, já tendo anunciado que estaria pronta para produzir seu quinto álbum em junho de 2011, Avril Lavigne inicia as preparações em dezembro do mesmo ano. Em entrevista à Rádio The Beat, ela falou sobre seu próximo álbum, afirmando que ainda não estaria compondo, mas que deveria começar em janeiro, e ainda revela que o tema do disco podia ser uma mistura do último álbum Goodbye Lullaby com os anteriores. Na mesma entrevista, a canadense confirma sua saída da RCA Records e a entrada na Epic Records, voltando a trabalhar com LA Reid. O primeiro trabalho da cantora lançado pela Epic foi o terceiro single do álbum Goodbye Lullaby, Wish You Were Here. Oh, yeah. Em agradecimento aos fãs, Avril lançou o videoclipe da canção Goodbye. Nele, Avril aparece de lingerie. Pensa, cara. Toda aquela gostosura da mulher só de lingerie. No alto dos seus 40 anos. Só? É, mãe. Só? Não, mas ela tinha... É, por aí. Bom, ela aparece de lingerie, onde um enredo descreve a espera de um amor que não aparece. Antes de começar o clipe, a cantora agradece por todo o apoio e dedicação ao longo de 2011 e pelo desempenho do seu quarto álbum de estúdio. Em 2012, ela foi para os estúdios para a gravação de seu próximo álbum, acompanhada de nomes como Chad Kroeger, vocalista da banda Nickelback, e David Rhodes, ex-integrante da Evanescence. Avril iniciou as gravações de suas novas músicas, assim como suas composições. Ao longo de todo o ano, pouquíssimas informações foram sendo dadas acerca de seu álbum, sendo descrito como sex e rock, pelo seu baterista Rodney Howard, levando sua atitude pop-punk para um novo nível, bem além das mechas coloridas que tem usado nos últimos anos. A cantora exibiu um novo corte de cabelo em Paris em junho do ano passado. O chamado undercut tem se popularizado mundialmente, principalmente pelo ex-cantor do From First to Last, Skrillex, com quem Lavigne foi vista na Cidade Luz enquanto promovia sua grife A-Day Down. Lembrando Marcos que, Paulo? Que com Skrillex, qualquer coisa, tipo isso aqui, ó, pode virar uma música, meu filho. Isso aqui, ó. Bater no vidro, pode virar uma música, meu filho. Ou isso aqui, ó. Sempre escutar pra narrar de Noguita. Pode virar uma música também. Bom, então agora a gente vai tocar música. Já que o Marcos Paulo tá falando tanto de música, a gente vai tocar música. Como a gente já disse anteriormente, a Avril fez participações musicais aí em vários filmes, incluindo essa música que a gente vai tocar agora, que foi tema principal do filme Alice in Wonderland, do Tim Burton. Adoro esse filme. A música, adivinha qual que é o nome da música? Fala. Não, mostra o seu sotaque em inglês. Gente. Alice. Só? É. Não vai. Vai lá. Spinning around. in Wonderland. Get back on my feet again. Is this real? Is it pretend? I'll take a step. Bom, e essa foi Alice. Bom, a informação de um relacionamento entre Avril e Chad Kroeger foi divulgada pela revista People e confirmada pela cantora no Twitter. De acordo com a fonte próxima a Avril, o casal estaria junto há 6 meses e já planejava o casamento. Uma relação romântica floresceu desse encontro enquanto eles compunham juntos, disse a fonte. Ele a faz muito feliz e as famílias dos dois poderiam estar animadas. A canadense gravou um cover de How You Remind Me, primeiro e talvez o maior sucesso do Nickelback, e para a trilha sonora ela gravou para a trilha sonora da animação One Piece Film Z, baseada no mangá de mesmo nome, e além da faixa, outro cover da cantora irá figurar a soundtrack a soundtrack do filme, a faixa Bad Reputation, da John Jett, que é gostosa também, mesmo estando, sei lá, 60, eu acho. Mas ela continua gostando. Segundo a publicação britânica NME, a participação de Avril foi um convite do próprio Eiichiro Oda, criador do anime. Após a confirmação de que o álbum estaria em fase final, a confirmação essa postada no site do produtor, Avril Lavigne foi até a sua conta oficial no Twitter e divulgou o primeiro nome do seu single do quinto álbum, que é a música que a gente vai tocar agora. Here's to Never Growing Up. Marcos Paulo, você lembra no podcast do Ramones que você comentou da música nova, do clipe novo lá, da Avril? Então, exatamente a música que a gente vai tocar agora, Here's to Never Growing Up. E assista um clipe se você não viu. E essa música vai ser um oferecimento para o meu digníssimo primo Fer, que pediu para eu fazer uma dedicatória para ele nesse podcast. E se eu não falasse dele, ele ia me fazer nada, né? Mais novo que eu. Eu tenho mais caixa corporal que ele. Singing radio head at the top of our lungs. With the boombox blaring as we're falling in love. Gotta follow whatever, but it's getting us drunk. Singing here's to never growing up. Call up all our friends. Go hard this weekend. For no damn reason. I don't think we'll ever change. Meet you at the spot, 10:30. We don't ever stop, and we're never gonna change. Stay, oh just stay forever. Stay, if you stay forever, hey, we can stay forever young. Down. you stay forever, hey, we can stay forever, yeah. E agora, a última parte do podcast, Max Paulo, momento Sweet Hot. Vamos dar uma faladinha da ESC de hoje? Amigos da Rádio Nokita, eu sou TV e tenho medo de sair com algumas garotas, porque na hora de beijá-las, por terem mais experiência que eu, tenho medo de elas me acharem um desastre. O que eu faço? Meu, vai naquele modo em louco. Mete as caras. Eu era assim, agora... Ó, e olha o dia que eu sou. Eu sou o maior cara de pau do mundo, você vê. Eu dou em cima da ela aqui, eu dou em cima da Dani. Ixi, perde a moto. Não, vai melhorar sua vida, cara. Só tenho de dizer isso. Bom, então pra finalizar, antes da gente chamar... Já que eu não tenho nada a dizer, porque eu não sei dizer nada sobre isso mesmo, porque eu sou bebendo, né? Eu falo mesmo. Opa! E já que o Marcos Paulo já deu a opinião dele de... experiência pessoal, eu vou contar duas piadinhas rapidinho aqui que eu tirei lá do mortadela.bol.ol.com.br. Nossa. .. Bom, é direto do dicionário Aurélio. Poligamia, casamento de um homem com várias mulheres. Bigamia, casamento de um homem com duas mulheres. Monotonia, casamento de um homem com uma mulher. Pronto. Um amigo se queixa ao outro. Cara, já tem 4 noites que eu não consigo dormir. Insônia? Não, estou em lua de mel. Bom, depois dessas piadinhas toscas do Mortadela, vamos chamar a última música de hoje, que foi pedida pelo nosso internauta que mandou a ESC, a música Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr. Então... História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Abraço pro Atur, chorão, onde quer que tu estejas, estaremos sempre contigo. Dias de luta, dias de glória, Marcos Paulo. Adeus. Adeus, pessoal aí da Marcos Paulo, rapidinho, fala o segredo da Eve. E o segredo é o seguinte: plástica, certo? Não, tem no fundo da minha casa plantado. Maconha. Que dá todo no final do ano. Maconha. Não, abacate. Ah, achei que era maconha, cara. Então, depois do abacate do Marcos Paulo, mamãe querida, meu coração por ti bate como caroço de abacate. Não só abacate, um abraço como pro sessão Chaves. De tapas na cara que ela leva pra Bom, manter o rosto. Então, agora, depois da revelação do Marcos Paulo, revelação... Amanhã em todas as páginas. Amanhã, de todo mundo. Na rádio. Hoje, na Rádio Nokita. A Violabine, seu segredo foi descoberto. Agora então, dias de luta, dias de glória. Graças a Deus que a gente tem nossos dias de luta e dias. História, nossas histórias. Dias vamos de luta, de dias vamos de tentar. Glória. Senão vamos desligar aqui, ó. Vamos lá. Tchau pra vocês. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, fui! Canto minha vida com orgulho. Ha. Na minha vida tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção, e eu vou que vou.